volta aí. Você está preso. Mas, doutor... Não tem mais nem menos. Ah, tá legal. Eu vou preso. Lá do Agrana Fiscal eles me soltam. Isto é corrupção. Corrupção? Que é isso? Todos são corruptos, mas eu sou um delinquente. Delinquente? Com marca de maldade. Crianças conhecendo logo cedo a crueldade. Policiais demonstrando teus serviços. Vítimas novas, chegada no distrito. Sofrimento e angústia de um prisioneiro. As drogas na cabeça de teus olhos vermelhos. Atormentação confunde sua mente. Viajando muito louco num mundo diferente. Corrupções policiais. Corrupções policiais. Vítimas de um sofrimento, com armas apontadas em sua direção. Em um fundo escuro, chamado Camburão, uma lágrima que cai em um minuto de desespero. Só ele desvenda o teu segredo, então eu choro sem saber o que espera. Marca de balas nas costas e nas pernas e a dor só ele pode suportar. Jogado no escuro sem ninguém pra te ajudar. Enquanto sua família pensa em uma saída, velas acesas, Nossa Senhora Aparecida. Corrupções policiais. Corrupções policiais. Corrupções policiais. Corrupções policiais. Abriu, e nada estava certo em um terreno vazio. É plena mata aberta que puxaram para fora e sacaram tuas armas. Foi quando percebeu a tua hora marcada. Tiros, vários tiros, o teu último suspiro. Gritos, vários gritos, o teu último pedido. Eu disse tiros, vários tiros, o teu último suspiro. Gritos, vários gritos, o teu último pedido. E morreu em plena escuridão com o desespero da corrupção. Corrupções policiais. Corrupções policiais. Corrupções policiais.